noite os amigos vêm, numa roda cantam pra se juntar, e rodam na solidão que parece não estar. A noite escondeu o amor, nossos olhos correm sem descansar. Crianças brincando e nós dando voltas a procurar. E a roda gira sem cessar. O dia já passou, o sol se pôs, mas vai voltar. E nossas vidas se encontrarão. A lua brilhou pra nós com a sua luz.